Até mais. Trip 5489, a linha mantém cabeceira no 05489. A linha mantém trip 5489. Vitor, Índia, Juliette, direto rotatória na minha escuta. E acionamento, bom no 924, pontuação. No 924, aguarda para iniciar no 5. Aguarda. 1600 para o táxi com 162 a bordo, alternativa Fortaleza, 3 horas. 600, livre táxi em frente, Juliette, Alfa, ponto espera, 186, 1012 no ajuste, no 600, boa viagem. Juliette, Alfa, 186, 600, obrigado, 1012, minha volta. Novembro, Zulu Fox, prossiga. Mantendo a reta de colagem. 394, mantém a proa até 4 mil pés, a porra direita Leda, suba direto ao 360. 9 para o 360, mantém a reta de decolagem após 4 mil pés, direita Leda, com 394. Não, por 934. No 924, agora autorizado, chama o táxi. Vai chamar. Trip 5489, autorizado a decolagem da 10, vento de 110 graus com 15 nós. 5489. Esquema 5489. Oi, Salvador, bom no 600, ponto de espera pronto. Mantenha o ponto de espera. É o número 3 para decolagem, número 1 na corrida, número 2 está no ponto médio. Mantém o ponto de espera no 600. 600, mantém o ponto de espera. Quatro três ali, mantém a partir do ponto médio no 443. 12, reporte no farol da barra. Fox, o solo voltando. E o COB? Eu COB ou Inembo? Eu COB? É, a coordenação com o Ilhéus e pediu que o senhor voasse o COB, tem condições? É, pra eu confirmar a posição? Controle 5489. Poderia confirmar a posição, Ilhéus? Peraí que eu vou chegar com o Ilhéus. Controle trip 5489. Trip 5489, sobe para nível 200, vigilância radar. 200, 5489. É, Índia, Lima, Kilo, Oscar, Vitor, o 3661. Eu, positivo. Sente. Foram 443. Tem decolagem autorizada da 10, uma centena com 16 nós, no 443. Meia, meia, uno? Prossiga. Eu preciso que o senhor desça por 120, tem condições? Sim, Matheus. Gente, desce e mantém 120. Ô, Força Aérea no 4 no meia? Força Aérea no 4 no meia, na escuta? Aproi Ilhéus. Aproi Ilhéus. Firmo. Voo 1924, está com 190 a bordo, 190, somente 2 horas e 17 em Salvador. 924, Juliette Alfa, ponto de espera 18.6, 1012, uma boa viagem. Juliette Alfa, ponto de espera 18.6, obrigado. Qual é o voo da 333? Para pushback acionamento 08. Autorizado, chefe táxi. Entrar para o táxi, 333. 119, decimal 8. 4319-18. Coronado? Força Aérea 1443. Força Aérea 1443, na saída da El, mantém nível 160. Saída da El, mantém 160 no 443. Livre decolagem, uma centena, uma 19. Livre decolagem no zero, voo no 600. 1924, após a corrida do tráfego da companhia, ali mantém cabeceira no zero. O senhor está no 1500? Passa no meu, 90 do Lufo. Um transporte para Bata? A firma, para dar o local de transporte do canal de Bata. Ok, vou entrar em contato com o CIV aqui, o Infraero, ok? Graças. Zero zero, decolou 012, chame controle 119-8, uma boa tarde. Boa tarde, bom domingo. Controle, esse é a Mike Fox. Mike Fox, consiga. Agora vem que vem a diferença, senhor, para apanhar o cancelamento, tá completamente visual. 1012, o ajuste, desce em condições visuais, frequência de coordenação para Feira de Santana. Esse Mike Fox, obrigado, até daqui a pouco. Até mais. Controle, Salvador. Boa tarde. Voo, Uno 600. Uno 600, contato radar na saída Puca, sobe e mantém o 370, vigilância. 370, 600. Índia Júlia já tem o campo à vista, senhor. Vitor, Índia Juliette, torre 18.6, bom pouso. 18.6, grato, senhor. Boa tarde. Boa tarde. 179, autonomia, 4 horas e 5 minutos, Lanterna Galeão. Depois, na curta final da 17, uma centena, 14, 9, Juliette. Juli, passaremos, curta da 1-0. Voo 924, livre decolagem, 1-0, uma centena, 14, 9, no 924. Lima, Papa Mike, reporte Pituaçu. Força Aérea 146? Força Aérea 146, na escuta. Chame o controle Ilhéus 120, 146. Controle Ilhéus 120. Força Aérea 146. Cruzou 200, som 394. Chame Centro Recife, 13325, 1251. Recife, 13325, 1251, 394, bom dia. Bom dia. Tá, 198. Salvador. Boa tarde, o gol no 924 decolou na saída Puca. 924, contato radar, sobe para o 350, serviço de vigilância. Indo para o 350, 924. Boa tarde, é o gol 1333, ponto de espera da 1-0, pronto. 1333, utilizado a linha de decolar da 1-0, uma centena 15 nós no 333. 15 linha de decolar da 1-0, gol no 333. Quase para a final normal, 1-7, Índia de Ouro, Machado, trabalho de lado. Livre pouso no 7, uma centena 15 nós, Vitor, Índia Juliette. De Ouro e livre no 7. Dolo Salvador, boa. Rocha 63, 15, tem a Lima, autorização 380, São Paulo, Guarulhos. 63, 15, agora é a Copa 1012. 1012, aguardando cópia. Só pra gente adiantar a nossa navegação aqui, vai ser a Upperlist 50 ou aquela do Notam por dentro? 50. 50, valeu. Aí, ó. Do Aeroclube da Bahia? Não, montei um engraçado. Um engraçado parito agora, senhor. 1600, Centro Recife. 12545, alterno 1685. 12545, 12685. Uma boa tarde, um bom trabalho. Boa tarde. Eu também só contei o movimento pro Golfo Marcial, mano. 0 com 15. Ah, tem condições do Golfo Marquinhos prosseguir para a final do 1-0, senhor? Ah, inicialmente se eu mantenho aí na rotatória, tem uma outra aeronave para pouso com a torre, e assim que o senhor chamar, eu coordeno o pouso na 10. Ok, então, estão fazendo espera aqui na rotatória então. Força Aérea no 333, chama Centro Recife, 13325, alterno 251. Ativo, seu solo, zona 8, reporte pista livre, Vita, Mídia Juliette. Força Aérea no 333, chama Centro Recife, 13325, alterno 251. Chame torre no 8 decimal 6 Lima, Papa Mike. 86, boa tarde. Boa tarde. Golf Mike Alpha, chama torre no 86 para instruções de pouso. Eu também, acabo para brigar, senhor. Até mais. controle de Salvador, vamos ver. Gol 1333, sobe para o 360, vigilância radar. 360, vigilância quando 3. Ufa, Mike Alpha, prossiga. Ah, tem quantos três aí para a final do 1-0, senhor? Tem sim, inicialmente inicia aproximação aguardando a base curta para a pista 10. Temos um helicóptero na aproximação direta ali para o parte 5. Pode iniciar sua aproximação e reportar uma base curta da pista 1-0, Golf Mike Alpha. Ok, capitão, vamos fazer uma base curta na 1-0, Golf Mike Alpha. Sim, senhor. Boa tarde, o Vitor Índia Juliette. Até lá. No 443, sente. Golf Mike Alpha informa, temos um tráfego tipo helicóptero, está abandonando o litoral e aproximando direto ali para o pátio da IBTA, no ponto médio da pista. É um Robson 44, reporte visual com o mesmo. Ô capa, senhor, estamos... Ainda não visual com o tráfego, tá? Gente, tráfego a 500 pés sobre o terreno. Ok, capa. O 924 chama Centro Recife, frequência 2545. Alterno 2685. Gol 924. Recife 5489. Chama Centro Recife. Uno 3325. Alternado 251. 3325. 251, bom serviço. É mais. Gol 924, na escuta. Negativo, senhor. Ainda não visual com o Robson. Ok, ele está aí agora na aproximação direta para o pátio, pátio 5 aí. Na aproximação direta, passando aqueles prédios ali próximo ali a, ao viaduto ali na paralela. Ok, está com visual já. Provendo separação com tráfego, chega para a gente pouso, uma centena, 15 nós, pista no zero, Golf Mike Alpha. Ah, passagem checada, Golf Mike Alpha. Curta final, VTA, o Lima, Papa Mai. Pouso no solo, vento, uma centena, 16 nós, Golf Mike Alpha. Mono 443, chama Centro Recife. Mono 3325, alternado 251. 1325, Alfa, solo os 23, libere a direita, chame solo no 219 para instruções de táxi, Wolf Mike Alfa. Solo 1219, ok? O solo modulado, Papa Mike, pode dar uma cadeira. Gente, seu solo os 24, frequência livre, Lima, Papa Mike. Passando Golf Mike Alpha, boa tarde, prossegue Alpha Kilo, pátio 3, confirme, vai para o pátio 5 da Aerostar, pátio 4, confirme. Confirmando, Você vai prosseguir via a sua frente agora, ingressar na Kilo, pátio 3, pátio principal e vai reportar na Lima, o Golf Mike Alpha. Vai prosseguir via pátio principal e vai reportar na Lima. Tem razão de subir? Agora com 2.000 pés. 2.000 pés, ciente. Vai observar um tráfego nessa posição de 12 horas, 12 para 1 hora, com 18 milhas no mesmo deslocamento. Um Tucano cruzando o nível 150 para 160. Copia, prossiga. Guarulhos 360 para o Whisky 50, pistão no zero, curva direita, saída da El, Leda Bidev. Controle 119.8, transponder 5401 para o 6315. Autorizado 360 Guarulhos, plano de voo, decola da 10, saída da El, Leda Bidev, transponder 5401, controle de Salvador 119.8. Posição 3, solicita pushback acionamento. Autorizado, chame para o táxi 6315. Autorizado, ouça 6315. Três, três, três, avistou o trago? Não, ainda não. Entendi. Tá ficando mais à sua direita agora, uma para duas horas, 160 nivelado. Pode, vamos procurar. Ok, gol no 333, tráfego já foi superado em nível. Chama agora Centro Recife, 13325, alternado 251. 325, aqui Alfa prossegue Lima, Mike em reposte na Quebec para o cruzamento da 1735, Golf Mike Alfa. Salvador, boa tarde, Altan 3154, frente da Cis Lima. Boa tarde, Altan 3154, identifique a chegada a Mari, desça ao 060. 060. espera a velocidade exata para azul 4 ou não, né? Autorizado. Autorizado, pode cruzar 1735, está autorizado. Ah, boa tarde. 5 com PLB de 120, autonomia de 3 horas, corrigindo de 4 horas, alterna Rio de Janeiro, Galeão. Confirmando apenas o PLB, por gentileza? 120, 120. Ok, 6395, direito, ponto de espera 186, 1011, boa viagem. 1011 agora, direita, ponto de espera 186, com a torre, Chanel 6315, boa tarde. Torre Salvador, muito boa tarde. Oxanair 6315, pode esperar no 104. 6315, boa. Autorizado a alinhar e decolar. 10, uma centena, 14, 9, 6315. Pista 10, livre alinhar e decolar. Oxanair 6315. Patrulha no meio, autorizada final, pista no zero. Autorizada final, patrulha no meio. 3154 da TAM, desce, mantém o 050. Pro 50, 3154. No 5, decolou os 33, controle 198, uma boa tarde. 198, uma boa tarde, 6315. Controle Salvador, ou Xanair 6315. Xanair 6315, sobe para o 360, contato radar, serviço de vigilância. Para o 360, direto, sem restrições, quando possível, por gentileza, proa de Dael.